casa agradece, né? A casa agradece, a casa. Vai! A Rádio 100% Você. Interativa FM. Interativa 106,5. E na presença do nosso parceiro Undermed, aqui presente nos nossos estúdios. E a Undermed chega. Salve, salve, Isaia. Firmeza total, meu parceiro. Demorou. Exclusivamente trazendo pra você um som aí novíssimo do Gangue Selvagem, ladrão. Firmeza total, Undermed. Valeu pela presença aí. Também mandar um super salve lá pra rapaziada. Rapper Tuti, o Paul, Feluce, Nego do Rap, Michele e o Mano Vlad. Sempre pra cima com a galera do Gangue Selvagem. Vamos curtir então o som Demorou. Aqui na Interativa FM 106,5, você ligou, pediu, vai pro ar. Mano Isaías, a sequência volta com muito mais pra você. Interativa FM. Aprovada. E pra comemorar e fazer aí a sua trilha sonora nesta sexta-feira, tá chegando aí o Gangue Selvagem. Sexta-feira. Legal, legal, legal, legal. Vocês estão curtindo aí um som produzido pelo DJ Grandmaster Duda. Gangue Selvagem, viu aí, não? Gostou? Gangue Selvagem na área, pessoal da Zona Leste. Wander Magic está lá em Itaquera, turma aí da Gangue Selvagem. E rolamos também Gangue Selvagem Vai Morrer. Certo, mano, aqui na programação do Mr. Rap, versão brasileira. The Best of Black Transcontinental. Undermed, quanto tempo, velho? Undermed do Gangue Selvagem aí, tô feliz pra caramba. Agora ele está abrindo aí shows com o Sampa Crio, né? E a gente fica contente aí em ver o rap nacional junto com o Sampa Crio, que também é rap nacional, né? Um dos primeiros a gravar no Brasil. Undermed, vamos marcar um dia pra mim nesse show aí, mano. Sei que vai voltar. Continental, 7 horas e 16 minutos. The Black e Negra Lee, 1 minuto. Teve também Undermed e Sampa Crio. Vai por mim no ritmo das ruas do The Best of Black. Agora vai por mim. Tivemos também Gangue Selvagem, uma música 10, aí produção do nosso amigo Grandmaster Duda, né? Só de rolê. Parabéns, a música é das que realmente tem cadeira cativa aqui no ritmo das ruas. Gangue Selvagem, cada um por si. Do lado leste. 105. Quando sairá o CD do grupo Gangue Selvagem? Não é a torcida jovem, é a Gaviões. Então somos maioria. Edilésio, Marques, Luciana, Márcia e assinado todos da Gaviões. E aí? Aí, vou responder pelo Gangue Selvagem aí, mais pra frente. Também tocamos aí o som do Gangue Selvagem. Vai morrer, você vai morrer. Abraço aí pro Undermed aí, firmeza? Só de rolê, Gangue Selvagem aqui na Transcontinental, no ritmo das ruas. Esse som é muito legal, eu gosto muito. Gangue Selvagem, só de rolê.